CD Palavra de Cristo Mix, volume 5. CD Palavra de Cristo Mix, volume 5. Palavra de Cristo Mix, volume 5.